como mi odiño chove, como chove mi odiño, por la banda del gallino, por la banda del estrove. Como a triste branca nube, torno sol que inquieto aluma, calo cubre y yo descubre, pasa, torna, vuelve, sube, en risa de branca pruma. Ya después, longe espallada, por los aires fugitivos, desteñida, sombrisada, nos espasos desatada, cae brillando en rayos vivos. Misteriosa regadeira, fino orvallo no champousa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, frol por frol, chousa por chousa. Semellando leve gasa que sutil o vento move, en frotantes ondas pasa, refrescando cando abrasa o que o sol ardente cubre. Como chove mi odiño, como mi odiño chove, como chove mi odiño, por la banda del aíño, por la banda del estrove. Como chove mi odiño, como mi odiño chove, como chove mi odiño, por la banda del aíño. Bueno, pois seguimos aquí, estamos intentando empoñernos en contacto coa Baixo Línea, que Alixos Lamela, pois, nos ten preparado, me parece que nos ten preparado un convidado, e vamos a falar con Xosé Lamela, que me parece que xa está ao teléfono. Bueno, pois, vamos dar as boas tardes a Xosé Lamela, aquí desde, sempre en Galicia, da Radio Cornellá, que hoxe, pois, en fin, tocou como a min capitanear aquí, e entón, pois, vamos a dar boas tardes. Boas tardes, Xosé. Hola, buenas tardes a Armando. Bueno, Marcho, tengo la ocasión de saludarlo. Supongo que está ahí un convidado ilustre del cual tengo los máximos elogios por una forma de componer y de cantar extraordinaria. Algo con orgullo para Galicia. Sí, desde luego. Un orgullo para Galicia aquí desde Cataluña, que parece mentira que muchas de las personas que teníamos que hacer estas cosas fuera de Galicia. Es algo incomprensible. Pero bueno, siempre se estiman mejor. De Rosalía, de como chove mi odiño, sí. Realmente hai que reconhecer, eu teño colgada no Facebook, porque para min é un honor tremendo. Foi, digamos, compartida tamén con outras, moitas outras persoas que están comigo, non, no Facebook, porque é unha canción que realmente encanta, desarrolla, fai vibrar a alma galega. Exactamente. Pois ahora te vai saludar el, bueno, Xosé Lamela. Isto faime poñer de cara de tomate, pero señor Lamela, pois moitas gracias, encantado de saudarte, que sigas facendo por a nosa cultura tanto como faz, como colaboras así tan desinteresadamente, tan por amor ao arte como eu trato de facer tamén. Pois, Alfredo, eu considero que é un honor poder saludarte, non? porque realmente como seguirte nos teus traballos, no, nesta labor de compositor e de cantautor me parece extraordinaria. Sabes perfectamente chegarnos a alma a todos os que sentimos Galicia, de verdad. Sí. Moitas gracias por ese eloxio, porque eso é o que me anima a min a poder seguir facendo, porque se non hai xente como a vos, que sodes xente da cultura, que efectivamente recoñecen o noso traballo e as nosas horas empregadas con gosto, pero que tamén queremos que sexa reconocido por o mundo galego, por o mundo da cultura, e neste caso, pois eu sinto-me reconfortado cas túas verbas. Un lugar importante dentro da cultura galega xa tes conseguido con todo eso. Bueno, todos queríamos un pouco chegar a ser unha mínima parte do que tú xa estás conseguindo. Exactamente. Moitas gracias. Pois, aparte deso, que Alfredo, pois, mira, Alfredo se, tamén, musicalmente, pois tamén actúa, pois, nunha obra aquí que se fai en Rosería de Castro, Anduriña. O que vale para todo. Sí. Eu recordo haberlo coñecido no premio Rosería de Castro do ano pasado. Sí, é verdad, sí, que nos saludamos, moitas gracias. Sí. Pois, como dice Armando, na Asociación Rosalía de Castro, pois hai o grupo Anduriña de teatro, e últimamente vimos de representar por varios puntos de Cataluña e varios teatros, os vellos non deben enamorarse de Castelao. E a señora Amelia, que é a directora, encargoume min de facer o traballo. A parte musical desta obra, non? Interviño con cinco cantigas que musiquei para tal fin, e ao mesmo tempo, despois, cando eles cerran telón e para darlles tempo relaxado, pois eu entreteño o personal. Sí, claro, a veces hai que relaxarse un pouquiño. Claro, porque senón teñen que ir moi a prisa co cambio de decorados, e así dalles máis tempo relaxado, mentre a xente me escoita a min, pois non está pegándonos só para que abran outra vez a cortina. Claro, é unha garantía de éxito, non? Claro. Entón, pois, así entretémolos seguido desde o principio ao final. Agora vais a facer xa outra obra dentro da mesma. Sí, xa me dixo Amelia que había escollido xa outra obra e que contaba comigo tamén para o guión musical da obra. Sí. Pois vamos a... Pero de todas formas, eu considero, Alfredo, que o teu realmente, dentro do que eu conozco eu, é un tema algo que non debes abandonar nunca, porque se formas un pouco parte de nosos gustos musicales, ¿eh? Sí. Moitas gracias. Eso para min é gasolina pura, de verdad. Queroseno, por o menos. Moitas gracias, señor Lamela. Tes a miña consideración máis grande tamén no teu eudo da cultura, ¿no? Para min, Alfredo, eres único. Vale. Gracias. Pois, bueno, vamos a falar, pois, aí con un convidado que nos tes preparado, non, Xosé? Co señor Américo, vamos darlles boas tardes. Boa tarde a todos. Boas tardes. Boa tarde, Américo. É un prazer estar com Rádio Cornélia e agradecer principalmente ao amigo José Lamela por esta oportunidade que é única. Realmente, eu devo explicar un pouco. Ontem foi unha sorpresa para mim agradable porque visitaba Melgazo, como galegos devemos conhecê-lo como noso, porque Melgazo forma parte desa fronteira invisible que nos une con Portugal, non? Sí, é a mesma coisa. Estamos a falar da mesma coisa. A gente é a mesma. Eu dizia-te que o ADN é o mesmo. Por isso... A história dividiu-nos um pouco, é verdade, mas o povo continuou sempre as suas relações normais. Claro. América, eu creio que esta é a fronteira mais antiga da Europa e, ao mesmo tempo, a menos significada de todas, não? Ao contrário de uma fronteira tradicional que separa, esta é a fronteira, como comentávamos ontem, uma fronteira que une. Sim, claramente. Eu, desde muito cedo, me apercebi que a gente era a mesma, a forma de viver era a mesma. Felizmente tive a felicidade de nascer numa zona raiana. Sim. E desde muito pequeno ia visitar os meus irmãos galegos ao outro lado, sempre. Para mim era uma coisa natural, era uma coisa natural. A verdade é que nós também tirámos vantagem, principalmente económica. Sim. O contrabando sempre foi uma vantagem para todos. Homem, claro. Sempre foi uma vantagem. Como se ia vir naqueles tempos se não havia contrabando? Eu penso que contrabando houve sempre. Sim. É? Contrabando houve sempre. E agora... havia uma grande cumplicidade, havia uma rede de amizade. Eu lembro-me sempre de ver galegos no meu povo, fosse com contrabando, fossem casamentos, fossem festas. Sim. E a língua, quando eu agora estou um pouco contaminado por a língua de Lisboa, mas quando eu era pequeno, o falar galego ou português, o som era muito igual. Minha avó falava a mesma coisa, quase, que os amigos galegos. Eu creio que em Castro Laboreiro, eu, por experiência que tenho, quando vou a Castro Laboreiro, olvido-me de que estou em Portugal, porque realmente falamos igual, exatamente. Claro. Sim, os mais velhos era muito cerrado. Bueno. Falava muito cerrado. Muito cerrado galego. galego. Claramente. Claro que já tinham alguma contaminação do português de Lisboa, mas era o galego que predominava, o galego antigo. Castro Laboreiro, não nos esqueçamos, Castro Laboreiro faz o marco 2 ao marco 53 da fronteira portuguesa-espanhola, ou seja, esses dois marcos que separam Portugal da Galiza, aí Castro Laboreiro digamos, foi não sei se foi sorte, se foi azar ter ficado deste lado, porque podia ter ficado do outro lado. Os que tínhamos que ficar do lado de lá éramos nós, porque nos envolve-nos a raia por todas as partes como uma ferradura, nos quedamos no centro. Pois, isso é outra coisa que eu não vou meter. Isso é uma coisa que eu não vou meter. Agora, eu passeio muito para os povos do outro lado do Laboreiro, porque Castro Laboreiro fica deitado sobre Sela Nova. E passeio muito naqueles povos. Os apelidos são os mesmos, eles é Rodrigues com Z, eu sou Pugessi. Os Esteves, os Álvares, que são os Alves. Sim. Os mesmos olhos, a mesma pele, o mesmo cabelo. Sim. A mesma forma de estar na vida. Por isso, para mim a fronteira é uma linha que não existe, deixa de existir a partir de uma certa idade. É uma fronteira feita por Lisboa, por Madrid. Diz, desculpa. Sim. Ah, não, estava, fazia um inciso para dizer que todo participamos, partilhamos quase todas aspectos físicos, aspectos culturais, aspectos tradicionais, exceto no tema do Castro Laboreiro, no canto de Castro Laboreiro, aí talvez haja que fazer uma exceção, não? Uhum. O canto de Castro Laboreiro, não, o canto de Castro Laboreiro também... os vizinhos dos povos do lado do Laboreiro, do lado galego, também o utilizavam. Claro que se calhar não tanto como em Castro Laboreiro, porque em Castro Laboreiro era um concelho com 2.000 pessoas, há perto de 2.000 pessoas, era muita gente. Mas o canto era utilizado também do lado galego, na Fraga, em Górgoa. Naqueles lugares onde eu conseguindo falar com pessoas que tiveram cães. Por isso a raça, eu costumo dizer no tom de brincadeira que o cão de Castro Laboreiro é uma das raças mais galegas que se conhecem. Eu costumo dizer isso em tom de brincadeira. Mas é verdade. O Laboreiro é um sítio, o Laboreiro, não é? O Penagache, Pena da Anamã. Ora, toda esta zona é uma zona raiana de galega, antiga, muito antiga. Antiga. Aliás, há uma necrópole megalítica que espelha isso. Uma necrópole megalítica das maiores da Europa, ou seja, estou a falar de duas dezenas de dólmenes, mamoas. Supostamente era um cemitério antigo, era um cemitério de... Isto nas palavras dos especialistas, não é? Nessa altura não havia fronteira. As pessoas que ali se enterravam e que ali prestavam os cultos não tinham nacionalidade, não é? Como nós temos hoje no bilhete de identidade. Não é? Pois claro. E o carro também andou por ali. Nós em 1935 fizemos o Estalão da Raça. O Estalão da Raça é o conjunto das características de uma raça. E claro que era uma população com 2 mil pessoas, tinha muitos cães. Mas poderia ter até sido diferente, não sei, claro. Mas podia ter sido diferente. Pois, de todas formas, temos que dar uma explicação do cão de Castro Laboreiro. Eu ontem estava comentando que estava falando... Perdonar-me um inciso. Fai poucos días, pois, en un pobo de Madí, en Navalcarnero, pois, resulta que en Navalcarnero hai máis cruceiros case que en Galicia, que foron levados de Galicia e Portugal. Non sei se por aí hai moito cruceiro ou non, se falta algún ou non. Ai, vou ter que ver, mas aqui há muitos cruzeiros. De certeza que levaram alguns que não faziam falta. De todas formas, os cruzeiros que temos aqui nesta terra, por onde sou eu, quase todos foram pedreiros portugueses que vieram. Sim. Sim, os crastejos, em Castro Laboreiro só se dava centeio, a batata do século XIX. O que é que aconteceu? Os crastejos tiravam uma grande vantagem da raia para trabalhar em toda a Galiza. Por exemplo, o meu bisavô trabalhou durante 30 anos em Salamanca, mais abaixo. Jolim. Ou seja, ia a Salamanca. Depois já apanhava o comboio aqui no lado galês e ia até Salamanca. E todos eles, aliás, por exemplo, falavam a linguagem dos pedreiros que aprenderam com os galegos. Claro. Falavam a linguagem dos pedreiros. Claro. Que é uma linguagem peculiar também. Não sei, sim. Era uma forma... Castro Laboreiro, há também um elemento que, bueno, que nos identifica como os que se operam mais integrar-se na vida do monte, não? Na vida estreita. E que cada vizinho de Castro Laboreiro tem duas povoações para viver. Tem uma de inverno e uma de branco. Não é propriamente uma transumância, A gente tinha duas casas, passava 3 meses de inverno numa e depois 9 meses noutra. Por exemplo, na Espanha, eu tenho conhecimento que, por exemplo, os vaqueiros da Alçada nas Astúrias faziam isso. Sim. E deve haver mais alguns povos, agora eu ignoro, sou leigo. Sim. E isso era engraçado porque, por exemplo, durante o verão, nós tínhamos mais convívio com os galegos do norte, ou seja, do norte de Castro Laboreiro, e no inverno comunicávamos mais com os galegos que tocavam connosco no sul da freguesia. Breira, Trimo... Porque estava mais abaixo, efetivamente. Eram empurrados pelo frio para cima e para baixo. Uma cultura na ganaderia. Temos inverneiras a 750 metros e temos... Brandas a 1160 metros. Castro Laboreiro tem os dois lugares mais altos de Portugal. A 1160 metros é uma média montanha, não temos uma grande montanha, mas é os lugares mais altos de Portugal. Jolim, pois e têm que passar bom frio no inverno. Sim, mas está muito à beira da raia. Por exemplo, o lugar dos Portos, que é o mais alto, está à beira do Marco, muito perto do Marco. 30, 35, ali muito perto, muito perto. Eles todos os dias passavam a raia a pastorear, porque os pastos do lado galego eram mais ricos. E passeávamos a raia. Mas, temos terrenos... No inverno não se vivia na outra montanha, vivia-se nas brandas, portanto, o lugar ficava abandonado, quedava abandonado durante todo o inverno, não? Claro. Sim, é verdade. Que é que eu dizia? Ou seja, esta forma de vida também agora está a desaparecer. Está a desaparecer. A gente está a optar por uma casa ou por outra. Claro. Evidentemente os sistemas económicos variaram muito em toda esta parte. E a imigração foi introduzindo outras formas de vida, outras maneiras de comportar-se. Eu queria ainda comentar que ontem, quando cheguei a Melgaço, encontrei-me, visitei o stand da feira da Festa do Alvarinha, do Fumeiro. Hai que visitar estes sitios porque é a gastronomia pura e genuína de Portugal. E ali estava representada a Castro Laboreiro, evidentemente. E no encontro no stand número 17, estou a ver aqui, efetivamente corresponde, no número 17, o correspondente à Associação Portuguesa de Cão de Castro Laboreiro. E aí encontrei a Américo Rodríguez collido ao seu can rafeiro, ao can de Castro Laboreiro, ao genuíno, e ese can que, como definía Vicente, ou seja, Ferrín, Méndez Ferrín, nun relato sobre, feito na Peneda, sobre, no seu libro Arraianos, e que chamaba negro como o demo, non? E estaba o can enorme. Sí, sí. Sí, Lamela. Sí, estaba a falar que ese can realmente é onde tens demostrado as tuas labores de investigador, de criador, de precursor, de fomentador desa raza de defensa, defendê-la frente aos abusos de Portugal, non? Se aos abusos de Soares, non? Não, faço sempre de uma forma muito singela, sempre nos tempos livres. Não, foi uma polémica. O Sabujo do Soares foi uma polémica que me havia envolvido, mas infelizmente até tive que ser um pouco mais, digamos, mais bravo do que eu queria ser, porque o autor queria transformar o Castro Laboreiro no Sabujo medieval do livro de montaria de Dom João I, Afonso XI, Fernão Lopes. Era o cão preferido dos reis, não? Sim, sim. E até eu disse totalmente, a minha opinião é totalmente contrária. Este era um cão, era o cão rafeiro que havia nesta zona de montanha. Que se usava no canto. De guardar. Pois, sim. E vi-me embrulhado nessa polémica, porque alguém tinha que escrever sobre isso e escrevi, mas não lhe dou grande importância. Não, eu li um trabalho feito ou escrito por ti ontem, que encontrei por internet, algo extraordinário, não? Fala, estava na defesa, precisamente, por isso sacava a colação da defesa frente ao Sabujo do Soares, sobre comentários que se fazia no Notícias dos Arcos, não? Chegaste a ler esse... Ufa, paciência, Lamela, para ler isso. Não, está extraordinário. Não sabia que leras. Eu creio que é conveniente dedicar-lhe o tempo a estas coisas, não? Então, sim, é sempre importante. Mas eu não lhe dou muita importância porque a tese não faz grande sentido. Simplesmente, o senhor não sabia, por exemplo, que o Sabujo ficou na Galiza, ficou nas Astúrias, ficou em toda a Espanha. Não, o Alão, os sabueses, cara. Sim, eu tenho, por exemplo, tenho algumas obras editadas. Por exemplo, tenho uma obra galega de Froilán, de 1800 e tal, que é muito... É o Caçador Galego com Escopeta. É uma obra engraçada. Por exemplo, aqui ele fala dos Sabujos, fala disso tudo. Ou seja, eu também nos últimos 20 anos também me dediquei um pouco a isso, ao tema da caça. As obras, por exemplo, de referência, como o Argote de Molina, Adquirias... Claro, tenho lá, por exemplo, os tratados de caça de Espanha, tenho a maior parte deles que foram publicados, porque os cães eram os mesmos, os cães de caça eram exatamente os mesmos. Claro. Aliás, claro, o que passa é que o Sabujo era mais de caça, não é? Sim, o Sabujo é um cão de pista. Aliás, Froilán diz que na Galiza estão a desaparecer os Sabujos porque os ingleses na Guerra da Independência levavam-os todos. Ele afirma isso. E eles levavam-os todos. É logo que comiam cães? Levavam-os para caçar. Para caçar. Eu pensei que os comiam. Não sei se viste o episódio dos senhores de Araújo daqui de Lobos que iam a Soares roubar... Bueno, inquietar as damas é roubar os cães Sabujos, não? Sim, isso é uma pequena deturpação que foi feita, porque o que acontecia é que o Soares tentava fugir às garras dos Araújos. Claro. Deve ter havido uma quesilha qualquer e que deve ter metido alguma dama e algum cão e eles acusaram ao rei. E os eram tão portugueses como os de Soares, não é? E tão galegos como os de Soares. Por isso, não vejo, não é? Que eles dizem, penso que dizem galegos, não é? Não é espanhóis, é galegos, não é? Sim. E depois digo que, estou a ler aqui um dado que diz que em Portugal era Sabujo, o Sabujo em Portugal era Sabujo, quando nós, dizíamos portugueses, ainda não tínhamos a certeza de ser portugueses. O padre Domingos Barroso, que é o pai do perdigueiro português, porque o perdigueiro mas é o mesmo da Península Ibérica, é o mesmo do Perdigueiro. O padre Domingos Barroso, que é o pai do perdigueiro português, foi ele que criou o Quase a Raça, afirmou isso, porque era um homem conhecedor, erudito, e sabia disso. É importante dizer, por falares nisso, lembrou-me do castelo. Vós chamadas o castelo de São Rosendo, ou o castelo de Crasto Laboreiro, é um castelo anterior à nacionalidade. É um castelo anterior à nossa nacionalidade. Que é importante. Mas não fuja à questão, podemos, Lamela, podemos falar mais sobre aquilo que estávamos a falar. Sim, não, o tema, sabes o quê? Mas eu ontem fiquei impressionado por a grandeza, a enormidade daquele cão, não? Uhum. De estilo a ladrar únicos, não? É uma raça autóctona pura, então, porque eu creio que havia, a mim que explicava-me gente de Castro Laboreiro, que as fêmeas não podiam sair de Castro Laboreiro, não sei se é verdade. Sim, isso é verdade. Os velhos não vendiam as fêmeas, que era para ter o controle da raça. É um pouco isso. Mas o solar sempre foi muito pequeno. Repara Camilo Castelo Branco, que fala já no cão e outros autores anteriores. Em 1920 nós já vendíamos cães. Ferrinho, Mendes Ferrinho tem um livro, que é Reianos. Tem uma história que é o castelo que é uma das histórias do livro, que fala sobre o cão de Castro Laboreiro, do castelo de Castro Laboreiro. No Rio da Peneda, não? No dia do Festival da Peneda? Sim. Quando ele fala do castelo das Caídas, em que imagina um tenente e há uma matilha no fundo do castelo de Castro Laboreiro. É uma história fantástica, irrealista, não é? Irrealista, mas fantástica, fantástica. Fantástica. Bueno, Mendes Ferrín é um orgulho também galego, não? Galiza tem a sorte de ter também uns personagens aqui especiais, não? Como pode ser o Alfredo, que temos aí na emissora, um grande cantautor, e temos Mendes Ferrín, que também tivemos a ocasião de comer com ele na Madalena, não? Faz 3 anos. Sim, no momento mágico também. Sim, mágico, na primeira gorra que se lhe entregou do Arraiano Maior, não? Sim. E a guilhada, a gorra e a guilhada. Esses momentos de que no fundo é uma rede de amizade que se cria, são momentos fantásticos, onde já passou Padre Fontes, Bento da Cruz, por exemplo, estou a falar de dois portugueses, que são muito galegos, esses dois também são muito galegos, e são momentos mágicos. Mágicos, sim. Pois, queda-nos por falar um pouco de Castro Laboreiro, mas no outro aspecto, não, porque eu creio que uma visita a Castro Laboreiro, o 90% da gente vai por ver, ou seja, muita gente vai por ver cultura, vai por o tema das brandas, emberneiras, o castelo, as mamos, tudo isso está muito bem, mas eu creio que muita gente vai lá por o bacalhau à broa e o cabrito. Sim, também é verdade. A mim que me dêem bacalhau, Sim, é incrível. É vinho verde. A maior parte da gente do lado galego gosta de bacalhau e vinho verde. É uma coisa incrível. Sim. E há muita gente a comer neste momento. Castro Laboreiro era uma zona extremamente pobre, mas todos esses ícones que José Lamela referiu, hoje em dia são a alavanca para uma identidade muito forte e chamariz para o turismo. Ou seja, o que ele referia, as pontes, o castelo, as mamoas, o próprio cão, a paisagem, tudo isso. Ou seja, extraordinária. E depois estar na raia é uma mais vantagem. Claro. E outra parte que queda nessa ruta turística, que dá proximidade da Virgem da Peneda, que é um dos santuários mais referentes de faz muitos séculos para cá, não? Está aí a Nossa Senhora da Namã, uma das 9 virgens que forma irmã das virgens galegas, não? Sim. Sí. A Namã é muito galega. Se a Peneda é muito galega, a Namã, em outros tempos, devia ser quase 50% de galegos. Porque era um sítio onde se tocava a gaita, tocava-se a concertina, ainda no século XX. Eu ia às festas e tocavam os gaiteiros de um tribo. Tocava-se a gaita. E em Crasto não havia ninguém que soubesse tocar a gaita. Só sabiam tocar concertina. Eram sítios de convívio, onde às vezes se faziam casamentos, onde tudo acontecia e onde as pessoas se conheciam. Sim. Eu recordo estar em Barcelona faz já uns quantos anos, cheguei casi a soltar umas lágrimas quando vi um filme através da televisão portuguesa, não, do canal internacional, e ver um filme de Manuel de Oliveira, Viagem ao Princípio do Mundo. Uhum. Evidentemente o Princípio do Mundo era Castro Laboreiro. Jolín. Olha, foi rodado na casa da minha bisavó paterna. Ostras. Na Seara, não? Na Seara, como dizes vós, não? No Tejo. No Tejo. No, ah, no Tejo. No Tejo, a minha avó, era a minha bisavó. E foi rodado ali, porque é tudo baseado, a história é baseada num castejo que vai para a França, emigrou, casou-se lá com uma francesa, e hoje um dia os filhos dele chama-se Ives Afonso, é um ator... O protagonista, sim. Sim. E contou a história a Manuel de Oliveira, e Manuel de Oliveira deu a Castro a fazer o filme. E acaba por ser um marco muito importante para todos nós, a vinda de Manuel de Oliveira, não é? E agora, para mais de 105 anos, ainda filma. 105 anos. 105 anos, está a filmar Os Velhos do Restelo. Sim, é um genuíno merece ser de Castro Laboreiro, não? Sim, é verdade. E Castro, por ser um sítio tão reano, tão isolado, porque o convívio maior era com os povos do lado galego, a gente ficava ali num enclave, ficava num enclave. Tinha que lidar muito com os lobos, não? Naquelas alturas. Sim, e a maior parte da gente... Vem, talvez o cão de Castro Laboreiro, talvez venha por esse lado, não? Porque é um cão apropriado para lutar com o lobo, não? Sim, era um cão... Sabes, numa altura cheguei à Fraga, e há para aí 10, 15 anos, cheguei à Fraga, que é um lugar que está próximo de... em direção a Lubeira, não é? Em direção já para a Baixa Línea. E o senhor usava exatamente o mesmo termo que eu usava. Quando eu lhe perguntei se ele tinha cães, ele perguntou-me, daqueles do crasto de transpor com o lobo, diz-me ele, aqueles cães de crasto que transpunham com o lobo, que é o termo que nós usamos, transpor com o lobo. Transpor com o lobo é fazê-lo fugir, fazê-lo correr. E era essencialmente para o lobo. Eram uns casos que só lhe faltava falar, segundo palavras de Américo Rodrigues, vigilante da família, defensor do lobo, defensor das pessoas estranhas também, hein? Sim, aí sou um pouco suspeito, porque todos os donos de cães dizem que só lhe falta falarem. Aí sou um pouco suspeito, não é? É uma raça muito importante. Bueno, sinto-me muito, pero estando reclamando... Problemas de tempo, não? Exatamente, estando reclamando porque hay que poner publicidade e o tempo, vale. Problemas de tempo também. Muito bem. Vale, pois, bueno, pois... Podemos continuar a falar porque eu sei que há muitos temas aí pendientes. Sí, no, ao senhor Américo hamos de molestá-lo mais de uma vez. Muito bem, eu queria... Espero não ter defraudado as expectativas. Peço desculpa para o meu galego ao português, porque já não é tão bom. Perfeito, como perfeito. Minha avó. E queria agradecer às pessoas da rádio e principalmente ao amigo José Lamela, porque este foi um momento mágico poder estarem a falar para tanta gente e de temas que nos são tão familiares e tão... E tão próximos. Pois estes temas são os que nos interessam a nós. Por mim, estarei sempre disponível para colaborar de uma forma singela é um prazer, é um gosto. Pois muitas graças e dica outro momentinho. O mesmo a vostede, señor Américo, e despois a José Lamela, pois tamén o seguiremos molestando noutro... Quando queirades. Para o próximo programa. Andamos um pouco na rama de todo, andamos um pouco por todo, não é? Pois muito bem. Vale. Felicidades. José, um grande abraço. Um abraço, estamos em contato. Vale, José, pois. Adeus. Adeus. José, um aperta. Um abraço a todos.